O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, nossos caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Nós somos parte de uma organização internacional já que está difundida em inúmeros países, em todos os continentes do planeta. E nós trabalhamos com a ciência trilógica, a trilogia analítica, que foi desenvolvida pelo psicanalista, filósofo e cientista social e pedagogo Norberto Kepp. Acho que esse nome para vocês já é bem conhecido. O Dr. Kepp escreveu inúmeros livros sobre psicossociopatologia. E não só isso, mas também as aplicações da psicossociopatologia em diversos campos da nossa vida. Eu acho que a principal descoberta, a mais universal descoberta que o Dr. Kepp fez, porque ela é aplicada em todos os campos, sem exceção, desde a economia, a física, a nova física, a educação, a medicina, a psicanálise, a tudo, foi a descoberta da inversão psíquica. O ser humano, ele está com a vontade dele invertida e, inclusive, com a percepção dele, muitas vezes, invertida. Ele capta os fenômenos do mundo, da realidade, de maneira invertida. E isso traz, nossa, todas essas consequências horríveis que nós estamos vivendo. Inclusive, a sociedade, ela, como ela está? Ela está caminhando para a autodestruição. E é uma sociedade que consome a si mesma e aos seus cidadãos. Isso é uma aberração, produto dessa inversão psíquica que o Dr. Kepp descobriu. Então, o que nós precisamos urgentemente entender é que os nossos valores estão ao contrário. E esses valores, ao contrário, não funcionam, evidentemente. Por exemplo, nós achamos que as pessoas que estão no poder geralmente são as mais competentes e as mais equilibradas. No entanto, o que se verifica é que um indivíduo que deseja poder, não só poder econômico, social, mas qualquer forma de poder exagerado, normalmente, na maioria, grande maioria dos casos, são as pessoas mais desequilibradas, são as mais arrogantes, as soberbas, as megalômanas, que querem construir uma sociedade de acordo com a sua imaginação, com seus delírios, e não seguir a sociedade como ela deveria ser, como ela é na sua essência, como Norberto Kepp explica no seu trabalho. Portanto, essa é, por exemplo, um dos exemplos, dos pequenos exemplos, de se achar que o trabalho é uma coisa onerosa, sacrificada, quanto mais cedo a pessoa se aposentar, melhor. E não que a alienação, a preguiça, esse estilo de vida, de ócio, de diversão, de lazer contínuo, esse é o estilo de vida mais cansativo que existe para o ser humano. Porque é um estilo de vida contra a sua natureza. E assim por diante. Por exemplo, ele descreve a inversão que Aristóteles trouxe para a civilização, colocando toda a importância, toda a energia, tudo vindo da matéria. Isso mais para frente foi influenciar a medicina, o cartesianismo. Enfim, toda a nossa civilização vê na vida sensorial, na vida material, toda a fonte de prazer, de sabedoria, de conhecimento, de realidade, quando na verdade repousa na vida psíquica, na vida espiritual, até na vida transcendental, a maior realidade, o maior poder, a maior energia, o maior conhecimento, a maior felicidade e saúde do ser humano. Então, nós estamos às portas de uma grande mudança, de uma grande reversão ou conversão, uma desinversão da humanidade que poderá, então, levar-nos finalmente a viver uma vida de acordo com a nossa verdadeira natureza e a uma sociedade verdadeiramente bem organizada, bonita, bela e verdadeira, de acordo com o seu Criador, o Ser Divino. Dr. Kep, olá. O senhor, com seus inúmeros livros, inclusive, né, gostaria de dar para vocês o nosso telefone e o nosso site já. Em São Paulo, 3032-3616, código 11, 3032-3616, onde nós temos atendimento de psicanálise individual, grupo, tudo. Agora, acessem o nosso site www.trilogia.ws. www.trilogia.ws, vocês vão ver em vários idiomas, vários sites, onde a trilogia analítica já está sendo aplicada e como você pode se beneficiar dela. Eu atualmente estou escrevendo muito sobre uma comparação, né, entre o ser humano e a sociedade. Então, eu tenho dito repetidas vezes que a neurose não é por causa daquelas ideias, principalmente de Freud, que o ser humano ficou doente porque ele, vamos dizer, teve uma frustração na vida instintiva e essa frustração leva, vamos dizer, uma repressão da libido. E aí o ser humano entra na doença. Então, a questão da doença no ser humano é igual à doença da sociedade. Eu falei, né, o que que é o mal, né? O que que é uma neurose, uma psicose? É uma atitude de omissão, de negação ou de deturpação da realidade. Então, nós podemos dizer que o ser humano, em sua essência, é um indivíduo bom, belo, um indivíduo, vamos dizer assim, verdadeiro, na sua, vamos dizer, origem, né? No seu início. E depois, com a questão da inveja, principalmente da soberba, da ira, da megalomania, o indivíduo, o ser humano, decaiu. Então, ele começou a sofrer das neuroses, que são doenças nervosas. Não dos nervos do corpo, mas uma doença nervosa da mente. Então, o próprio Freud, ele deu esse indício de que a questão, por exemplo, da inveja seria fundamental. E essa ideia veio a favor de um santo no século XII, São Basílio, que dizia que o pecado original seria inveja. Então nós dizemos que essa é a origem, né, de todas as perturbações do ser humano, mas principalmente a arrogância. Então a sociedade tem mais ou menos o mesmo problema do ser humano. A sociedade, ela tem que ser, assim, uma sociedade verdadeira, quer dizer, leis sociais justas. Ela tem que ser uma sociedade boa para proteger os cidadãos, tem que ter no poder pessoas que estejam dispostas a fornecer ao povo o melhor que pode, e não afogar o povo com impostos, né? E não afogar o povo com ameaças, até mesmo guerras, coisas assim. Então, o que eu quero dizer da sociedade, né? Que ela tem as mesmas prerrogativas que o ser humano. E a sociedade também tem que ser bela, estética. Então, a gente lembra do Rio de Janeiro, né? Uma cidade considerada a mais bonita do mundo, cheia de favelas e cheia de casas antiestéticas. De maneira que é fundamental para o equilíbrio humano que haja uma ordem assim psicológica que só a beleza, que só a estética produz. Então, a sociedade sofre, como estou falando, os mesmos defeitos que os seres humanos, né, conseguiram, com o tempo, destruir a sua essência, que é uma essência perfeita. Então, a sociedade foi criada de um modo perfeito. Aliás, sem dúvida, a gente pode dizer que a sociedade foi criada de acordo com a necessidade, de acordo com a verdadeira vida. Porque o ser humano não pode viver longe da sociedade. Se os senhores notarem, os senhores verão, né, que os animais, por exemplo, eles vivem em manadas. Então, o animal tem que viver junto, os peixes, né, até de categoria, de espécie diferente, os peixes sempre estão mais ou menos um ajudando o outro. Em cardume enorme, né, com o mesmo tipo de peixe. Os animais, né, nos campos, mesmo nas florestas, onde tem um animal de uma espécie, tem outro da mesma espécie, vários. Os búfalos, né, nos Estados Unidos, que eram 80 mil búfalos e quase foram dizimados, eles viviam em manadas, em grupos, até mesmo os insetos, né? Quando a pessoa está dormindo à noite, que vem um pernilongo, ele mata aquele e logo vem outro, depois mais outro. E o coitado não pode dormir porque é um enxame de pernilongos. Mesma coisa nos campos, né? Na terra, o local que produz, vamos dizer, um tipo de animal, produz também uma quantidade muito grande deles. É por isso que não pode dizimar os animais, até os insetos não pode dizimar, muito menos, né, os vegetais, ou até o tipo de terra. Quer dizer, a natureza e a sociedade foram criados de modo perfeito, mas começa a dar problemas a hora que as pessoas loucas, né, principalmente no poder, começam a mexer demais, poluir os ares, os mares, poluir a terra. Então, com essa atitude, começa a destruir a vida natural e a vida social. Os senhores podem notar que nunca um povo é contra o outro. Mas o que acontece numa guerra é que as pessoas que estão no poder, eles são contra o poder de um outro país. Então, ele entra em luta, este poder, com aquele outro. E coloca o povo, né, para lutar por eles. E o povo nem sabe. Por exemplo, os americanos, né, quando eles voltam para os Estados Unidos, esses soldados, como no tempo lá do Vietnã, perguntavam, mas por que que você foi para o Vietnã? Ou então, por que você foi para o Iraque? Eles diziam, não sei, me mandaram, eu me empreguei, um tipo assim de salário que eu tinha para receber. Então, os senhores notem, né, que não é o povo que causa desordem, porque a sociedade humana tem um certo equilíbrio. É por isso que quando, por exemplo, aparece um indivíduo assim meio feroz, um indivíduo que dê muito trabalho para a sociedade até põe numa internação, né, num hospício, põe num hospital, para que ele não destrua a sociedade. Agora, nós temos aqui o Léo, ele gostaria de falar alguma coisa a respeito. O que que é? Então, porque o senhor fez uma distinção muito grande, porque muitas vezes a pessoa pensa que o indivíduo, ele precisa se desenvolver, como se ele não tivesse assim, equilíbrios, como se ele fosse assim, né, tivesse muitos defeitos e precisasse evoluir, se desenvolver até chegar a um equilíbrio. E o senhor fez um esclarecimento muito grande, falando, não, a pessoa, assim, quando ela foi criada, o ser humano, na origem, ele já tinha equilíbrio, ele é criado com equilíbrio, assim, a espécie, né? E ele vai contra tudo isso, por inveja, vários motivos, e destrói isso, e se deturpa. Então, eu acho que agora o senhor está trazendo essa mesma ideia para a sociedade, que a gente sempre pensa que a sociedade precisa evoluir para se tornar uma sociedade justa, para se tornar uma sociedade onde todos os membros têm uma vida decente, etc. E parece que o senhor está falando que a sociedade em si, a estrutura dela, pela natureza, já é assim. Então, se tem injustiça, se tem os problemas da sociedade, é porque o ser humano está distorcendo a natureza da sociedade. Então, a gente tem que ver que está sendo feita uma atitude assim de destruir a sociedade, né? Senão, se a gente perceber essa atitude, a natureza real, verdadeira, boa, já vai surgir. E é interessante que, na prática, as pessoas acho que têm uma ideia mais ou menos assim, verdadeira, né? Porque, por exemplo, o adolescente, quando ele começa a ficar adulto, ele quer pertencer à sociedade. Ele quer. Então, todo mundo tem essa noção assim, de que vai ser uma coisa boa, é uma coisa da realidade. Só que a pessoa não vê essa diferença da verdadeira sociedade e da sociedade deturpada. Aí ele entra na sociedade deturpada e fica confuso. Porque ele sabe que, ao mesmo tempo, ele tem que ser social, ele é um ser social, mas, ao mesmo tempo, a sociedade está muito deturpada. Então, eu acho que esse esclarecimento vai ajudar muito as pessoas. Então, essa questão de drogas, né, Léo? As drogas são feitas por grupos que são contra a sociedade. Então, o indivíduo viciado em drogas, por exemplo, é um indivíduo viciado em grupos assim que tiram proveito, um enorme lucro através da venda das drogas. E o álcool, né, e material assim perigoso como armas, segue o mesmo processo. A Selma, o que gostaria de falar? É mais ou menos dessa linha, porque eu também vejo que para o jovem nessa época que vai se inserir na sociedade, é uma dificuldade muito grande, porque a nossa sociedade está invertida, né? A sociedade dá muita ênfase a essa questão da vida sensorial e faz uma promoção enorme para o jovem entrar nessa vida, onde a questão é de ter prazeres imediatos, né? Então, através da comida, festas, os prazeres, a diversão, vida sexual. Então, tudo leva a pessoa a ir para esse campo, né? Então, é uma questão muito séria da inversão que existe aí, que o ser humano acha que vai poder tirar realmente satisfação desses elementos e não da vida psíquica, né? Não há muito incentivo para o jovem se desenvolver, trabalhar, desenvolver a vida psíquica, cultural e a transcendência dele, né? Essa questão, né, de ensinar os adolescentes, os jovens, a ter prazer na vida e não trabalho, sim, é um dos piores elementos, porque o trabalho é fundamental para o indivíduo ter equilíbrio. Quem não trabalha nunca irá ter equilíbrio. Doutor Kepp, é muito frequente os pais dizerem: coitadinho dos meus filhos, deixa eles aproveitarem a infância, a juventude, porque quando tiver que começar a trabalhar, aí vai ser uma vida tão desgraçada, então deixa eles aproveitarem, deixa aproveitar enquanto pode, agora é hora só de se divertir e no máximo estudar. Então, o jovem, quando tem que entrar na atividade, está totalmente fora do mundo, né? Então, existe... A verdade, né, Cláudia? O bem, a beleza até é o trabalho que traz, né? Pois é. Por que que a sociedade americana e mesmo a europeia se desenvolveu tanto, né? Por causa do trabalho sério que eles tiveram no passado. Eu me lembro, na época que os Estados Unidos estavam subindo, subindo, subindo no mundo, haviam até filmes, frequentemente, né, dos menininhos, as crianças, distribuindo jornal, fazendo banquinha de vender limonada, já com aquela mentalidade empreendedora. Porque o trabalho não é escravidão, o trabalho é empreendedorismo, né? Agora vamos ver o doutor Ademar o que pode falar. Então, nós podemos dizer que a sanidade está ligada ao envolvimento da pessoa com a sociedade. Então, quando a família, né, as religiões, as empresas, ou mesmo o sistema de saúde, ele enclausura o indivíduo, automaticamente ele está deixando o indivíduo mais doente. Então, é importante essa ligação saudável, né, que todos nós devemos ter com a sociedade em si. Porque, caso contrário, ela vai se adoecer mais. E a Luciara, que é professora de francês da Escola de Línguas Milênio, o que falaria para nós hoje? Olha, eu estava pensando numa questão interessante que quando o Dr. Kepp falou que a sociedade precisa de uma ordem psicológica que só a arte produz, eu pensei na questão do livro Sociopatologia que o senhor Dr. Kepp fez na França, falando que a arte é a base da civilização. Então eu pensei, deve ter mesmo essa estrutura de poder que segura a sociedade de uma maneira ruim, porque quando a sociedade pega um rumo correto, como, por exemplo, o caso no Renascimento, na Itália, em que tudo ficou em função desse Renascimento, as artes, a própria arquitetura, as próprias descobertas tecnológicas, tudo em função do belo, teve um desenvolvimento fantástico. Tudo que a gente tem hoje de bonito na Europa é dessa época. Na França, no final dos anos 1800, início dos 1900, nós tivemos a Belle Époque, 40 anos. E lá foi uma época também que a França pegou um rumo, assim, parece uma veia energética dessa sociedade correta que o Léo estava falando e o Dr. Kepp. Então, quando pega aí, pega uma energética, foi uma época de tanta alegria na França, chamada La Joie de Vivre, que as pessoas se sentiam tão bem, o mundo todo vinha para a França para sentir essa boa energia. Foi os cabarés, que não era para prostitutas, era assim para as pessoas terem alegria. Os encontros de músicos, literatos, com todos, aquela união, assim, foi uma vertente que aconteceu que só uma guerra poderia acabar. Então, ela só terminou em 1917 com a Primeira Guerra Mundial. Então, é uma coisa muito interessante aí, querer matar tudo isso, porque se a sociedade pega esse fogo, né, correto, como o Dr. Kepp está colocando, nossa, ninguém segura. Então, aproveitando o gancho, já informamos os nossos ouvintes que em julho, no Grande Hotel Trilogia, haverá um festival de arte francesa. Então, vocês que quiserem maiores informações, já podem ir acessando o site do Grande Hotel Trilogia, www.grandehoteltrilogia.org. E também, se as pessoas quiserem estudar no nosso curso de formação de técnicos em saúde psicossocial, nós temos uma grande parte esse curso forma socioterapeutas. E uma boa parte desse curso tem o estudo da sociopatologia. Então, nós vamos formar pessoas justamente para trabalhar com essa problemática social, para trazer a sociedade a esse novo espírito. Certo. E a doutora Márcia, o que gostaria de falar? Então, eu queria falar dessa questão que vocês estavam falando, por exemplo, dos vícios, das drogas, que essa semana aconteceu uma coisa interessante. Uma senhora, ela passou 6 anos substituindo água por Coca-Cola. Então, em vez de tomar 2 litros de água por dia, ela tomou 2 litros de Coca-Cola por dia. Ela disse que ela estava totalmente viciada nisso. Então, ela perdeu os dentes, o esmalte dos dentes, houve uma corrosão, né? Então, eu fiquei pensando nessa questão, que os jovens tomam muita Coca-Cola, às vezes ficam na frente de computador, tudo, e não tem uma consciência social disso, né? Que é muito prejudicial para a saúde, né? Sem dúvida. E a Helena, né? Professora sueca da Millennium. Exatamente, eu estava pensando justamente na Suécia, porque Suécia é considerado um país muito desenvolvido, é de fato, mas vem muito, o desenvolvimento que a Suécia tem hoje, vem muito dessa organização social que teve no início do século passado, quando o povo se organizou, os trabalhadores se organizaram em grupos contra o poder maligno, contra a exploração, e criaram um país com muito mais justiça, com muito mais igualdade, né? Também teve grupos que trabalharam contra o álcool, né? Então, ajudaram muitas pessoas a se livrarem do álcool. As igrejas fizeram um trabalho muito grande social também com os pobres. Então, teve uma junção assim, de povos em grandes grupos fazendo o bem juntos, né? E hoje a gente está vendo esse individualismo, né, que tomou conta da Europa, dos Estados Unidos, onde é o eu, né, o próprio indivíduo que quer se destacar. E não dá em nada. A gente viu essa grande inauguração das Olimpíadas da China, né, que foi super lindo, né, essa cerimônia com toda essa beleza, né, e a gente viu que é porque eles estavam juntando muitas pessoas em um grupo, fazendo uma coisa bonita juntos, né, e não uma pessoa ser a estrela. É isso, a união faz a força, né, Helena? Então, para aqueles que quiserem maiores informações sobre as nossas publicações, os cursos e a terapia individual e de grupo, podem acessar o nosso site www.trilogia.ws ou o nosso telefone em São Paulo, 11 3032-3616. Até a próxima semana.